alegria no seu rádio. Calcinhas e sutiã. No rádio era um funk. Pensou no seu salário. Ficou desanimado. Se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Manuel foi pro céu. A sua avó lhe falar: o mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. No rádio era um funk. Pensou no seu salário. Ficou desanimado. Se eu fosse um político, a vida não seria assim. Ser humano é que não é legal.